Camilo, Paulo Salvador, Torres, Argentina. Campinas, 360 autorizado, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Eleta Bridge, controle 1-20-8, aciona 5161. Filme transponte, segundo 61, reporta o push. 61 não reporta pra push. É uma autorizada para inspecionar a porta. Se é via Índia, ponte para dar 1-0, é a porta pronta, quem negar 1-0 no 2 ou no 1-61. 1961 ali da cola. Estou no 0, vento 020, grau 019. Da 3601, no só um minuto cópia. Saída da L e da Bridge. No 61, da Clause 32, controle 1 no 9, cogindo 120, decimal 8. 208, obrigado e um bom dia. Bom dia. Da 3601, no ponto cópia. São Paulo, 360 autorizado, via Pesolu no 6, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Lê da Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5176. Eu tô 3601 com 1 transponder 5176, reporta front push. Alternativa, chame o centro em 1251 na tela 3325. Vai adicionar, pode dar 5557. Autorizado táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 18, a porta pronta, não, ponte espera da 10, que nega 10, 2, 3, 5, 5, 5, 7. Tano 3601, correndo que o solo tem até. Tem um embreagem da tripla entrando no Paz via Índia após o meio autorizado. Puxa, é fantástico. Trip 5517, autorizado a linha de colapso, estou no 0, vento calmo. Sete, Tecolos 48, controle 120, decimal 8. Controle 208, trip 5567, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5557. Trip 5557. Bom dia, contato radar na decolagem, subi mantendo 360, posso cruzar 2.000 pés, vou direto Leda. Passa 360, passa 2.000, direto Leda, trip 5557. Tupã 3601 no táxi 5167 a bordo, 3145 ao pé no Galeão. Do táxi via Índia, ponte Esperador no zero, reporta pronto, que negão no 02, tá 3601. Índia, ponte Esperador no zero, reporta pronto, 1012, reporta 3601. Trip 5557, chama em Recife, frequências 251, alterna 3325. Trip 251, alterna 3325, Trip 5557, boa. Decolou 55, chame o controle no 20 do sinal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3601. Zero 1601, bom dia, contato radar, anda colagem, submanteu 360, posso cruzar 12 mil pés ou direto Leda. Apostilhar 2000, confirmado? Apostilhar 2000, posição letra. 2000, letra, 7360, obrigado. Siga. Só para confirmação, a aeronave à posição de 12 para 1 hora, na... a gente não tem ele no GPS, só para confirmar. Tráfego de meu conhecimento, posição de 12 para 1 hora, está cruzando 230. Ah, obrigado então, 230. Afirmativo, a exatamente 36 milhas. É nesse sentido, então obrigado. Zero 01, chame o centro Recife nas frequências 251, alterna 3325. 251, 3325, 3601, obrigado, bom dia.